Eu perdi até o chão. Ganhei asas pra voar. O céu era tão azul. Tudo se modificou quando eu te conheci. Vi a imensidão do mar. Abismo do céu. O céu era tão azul.